tia 05. Ela comeu 5 reais, meu. Viu, Zang? Mas ela é gente boa demais. Maravilha. Eu acho que toda rifa é mentira. Peça pra bênção descontar os 5 reais lá da. Você comida. Vende rifa pra quem for. Com o cabo chega assim, esquece dessa rifa, a gente esquece. Uma coisa que a gente precisa trazer aqui pra mesa depois pra tirar onda é sobre bênção. É verdade. Você fica escutando essa voz de bênção falando. Essa vozinha grossa, tal, não sei o quê. Notícia. Quando vai ver as canelas é fina. Nada! Ela é uma umpalumpa misturada com a paniquete. Eu gosto! Benção é um umpalumpa misturado com paniquete, mano. Que é isso? Ela bumbum na nuca e tudo. Ai, que delícia! Ela acorda todo dia bem cedinho ali no canal de Modão Congó. Vai fazer um Cooper pra ficar com o Cooper feito. Cooper feito, ai, adoro. E do nada, ela não tem o que fazer. Não. Eu vou dizer, Benção. Ela não tem o que fazer, ela vai de short leg. Ah. E ela amarra atrás pra ficar mais apertado. E ele tem uma tatuagem nas coxas, né? Você já viu? É, a borboleta. Uma borboleta. Ele fez uma borboleta. Que é isso? Era que o pessoal perguntava muito. Ah. Sobre a minhoquinha dele. Aí ele falou, virou uma metal alface. Aí agora é uma linda borboleta. Uma mariposa, né? Antes eu sofria, hoje sofria. Ai, meu Deus do céu, que loucura. Rodrigo Benson, o malhador. Ele agora tá querendo ficar físico turístico, viu? Ele agora é. Ele faz crossfit, é? Rapaz, eu acho que ele tá fazendo só academia mesmo, né? Não, o negócio dele é agachamento e na rosca direta. É, mas ele sempre gostou de pegar no ferro mesmo. É fatal, ele adora, né? Ele adora. Dizem que há pelo menos 3 a 4 casas ao redor da academia que ele vai não consegue ouvir ele. Por quê? Porque quando ele tá treinando é um loco, loco, loco, loco, loco. Top 5 com Rodrigo Benson. O nosso Top 5 deste sábado vai ser quase um TBT. Isso porque, recentemente, uma guitarra destruída do Kurt Cobain, um dos grandes ícones do rock mundial, foi leiloada e o valor pago superou todas as expectativas. Inicialmente, esperava-se algo entre 60 e 80 mil dólares pelo instrumento que foi usado na gravação do icônico disco do Nirvana, o Nevermind, que é aquele que tem um bebezinho pelado dentro da piscina e aquela nota de 1 dólar. Porém, ao final do leilão, a guitarra foi vendida por quase 600 mil dólares, quase 10 vezes o valor inicial, o que vai dar aí algo em torno de 3 milhões de reais. Portanto, o nosso Top 5 deste sábado será sobre artistas que tiveram bens leiloados após a morte e que renderam uma boa grana. E pra começar, vamos de cara com o Nirvana e o clássico Smells Like Teen Spirit. Em junho de 2012, aconteceu em Los Angeles um grande leilão envolvendo várias peças de famosos, tanto da música quanto do esporte. Aqui, vamos destacar o kimono usado pela cantora Amy Winehouse no clipe Rehab, que foi leiloado por mais de 34 mil dólares. Obviamente, é preciso ser muito fã para arrematar uma peça de roupa do ídolo por esse preço. Portanto, vamos ouvir um trecho da canção onde o tal kimono aparece. Amy Winehouse, Rehab. O rei do pop teve inúmeros bens leiloados, mas um item específico chama a atenção. Quem já assistiu ao clipe da música Thriller, com certeza lembra de Michael Jackson usando a jaqueta vermelha. Pois bem, especialistas avaliaram a peça em algo entre 200 e 400 mil dólares, o que já é muita coisa. Mas no final das contas, a jaqueta foi vendida no leilão por 1,8 milhão de dólares. Um valor que com certeza seria um pesadelo para muita gente. Falando nisso e deixando esse trocadilho horrível de lado, vamos ouvir então a música Thriller do rei do pop Michael Jackson. Olha, esse item aqui é bem curioso. Até agora falamos de objetos ligados, de alguma forma, às músicas dos seus donos, né? Teve a guitarra do Kurt Cobain, as roupas usadas por Amy Winehouse e Michael Jackson em clipes, mas leiloar um dente e ele ser vendido, bom, tem gosto pra tudo mesmo, né? Em 2011, um dente do ex-Beatles John Lennon foi a leilão e um dentista canadense pagou quase 40 mil dólares por ele. Bom, não tenho muita coisa a declarar sobre isso, né? Então vamos ouvir a música Help dos Beatles. Pra gente fechar a nossa lista e o top 5 de hoje, temos mais uma majestade por aqui. Elvis Presley, o rei do rock. Entre os vários leilões que já ocorreram com objetos do cantor, uma peça de roupa chama a atenção. Trata-se de um macacão azul com detalhes dourados que Elvis usou em uma apresentação no Madison Square Garden em 1972. A peça foi vendida por mais de 200 mil dólares. A roupa é a mesma que Elvis Presley está usando na capa do disco Elvis An Afternoon in the Garden. Entre as músicas presentes nesse disco, tem o clássico Proud Mary, que a gente escuta agora encerrando o Top 5 deste sábado. Volta no próximo sábado, aqui no Sem Limites com Rodrigo Benson, lá no Estúdio 2, sempre genial, rapaz, sensacional. Esse negócio desse Top 5, de leiloar coisa de gente famosa, eu fiquei longe de mim, querer o mal dela, mas eu fico mesmo pensando, será que vai dar pra gente leiloar o atabaque de Índia Guerreira quando ela morrer? No atabaque com seu GG, Zang louco. Acha que eu tenho um atabaque? É o cumbirimbau. Não é? Só o pau e. Como é o nome? A cabaça. Que cabaça? Essa cabaça tá estourada faz muito tempo. Minha gente, pelo amor de Deus. Eu mesmo gosto, eu mesmo uso minhas coisinhas, meus instrumentos, meus vocal. Eu mesmo uso minhas coisinhas. Eu já tive um atabaque. Eu dou um espelho uma nele, vez, Zang. Usei um, ainda lembro, Zang, eu usando o atabaque. Eu não me conhecia bem, né? Não sabia o que eu queria da minha vida. Eu fiz, tá, vou experimentar esse atabaque. Aí fui. Tu aprendeu com Rose, foi? Ai, senhoras e senhores, terminando o programa Sem Limites, hoje com Jonas Valério, direto do Timbó, comunidade incrível dos bancários em João Pessoa. É uma comunidade, Jonas? É um bairro? Uma comunidade, uma favela. Não, para com isso. É uma comunidade, né? Isso, é uma comunidade, um buraco. Fica ali nos bancários, que é um bairro nobre de João Pessoa. Eu gosto muito do Timbó porque é perto de tudo, sabe? Perto do mercado, da praia, o da Timbó, morte. O Timbó. Misericórdia, da morte. Eu tenho até medo de fazer a piada, mas o Timbó lembra muito um rego. Lembra? Porque de um lado tá altiplano, do outro lado tá bancários. E no meio é... Eu gosto do Timbó porque lembra. Vai tomar muito... no Timbó. Lembra muito a. O quê? É um apelido da religião de mamãe. Qual é o apelido? Timbó. Aí fizeram. Meu Deus do céu. Botaram, achei ótimo. Acabou o programa. E uma vez eu disse: eu vou lá no Timbó. A menina fez pei, pei, pei. Eu disse: não é pei, pei, pei, mas não, tá moderno. Agora é. Acaba, pelo amor de Deus. Acabou o programa Sem Limites. Obrigado. Qual o teu Instagram, o Jonas? Meu Instagram é arroba o Jonas com U e dois S. É, eu tenho poucos seguidores, mas os que eu tenho são fiéis, são seguranças de shopping. Agora, esse é o momento de você ver o quanto a galera curtiu esse programa com você. Você vai ver a quantidade de seguidores que chega pra você. Aí tá certo. De acordo com o que você fez aqui no programa. Exatamente. Então eu já vi que não vou ganhar só um. Uma hora dessa, todo mundo já desligou o rádio. Pela última vez, seu arroba. É capaz de desativarem o menino do Instagram. De novo? Se Zuquinho escutar esse programa, com certeza. Ele vai cancelar até nós que tá junto. Mas meu Instagram Zuquinho. Foi hackeado já, pô. Zuquinho, Max Zubengele. Meu Instagram foi hackeado, pô. O hacker ficou se passando por mim. Coragem! A primeira coisa que veio na minha mente foi: quem vai querer ser eu? Nem eu quero ser eu. Ai, não, né? Diga aí. Eu não sou assaltado na rua. Você tá precisando de uma psicóloga. É sério, pô, eu não sou assaltado na rua porque o assaltante acha que eu não tenho nada a oferecer a não ser drogas. Meu Deus do céu! Valeu, meu querido Rommel. Forte abraço pra você. Forte abraço pra todo mundo aí no Zang Studio. A todos os ouvintes que acompanharam mais uma edição do programa Sem Limites. Mês de maio tá acabando, né? No próximo programa, já praticamente em clima de São João, pelo menos aqui em Campina Grande. São João já começou, já tem um tempo já, mas a festa mesmo começa a partir do dia 1º, e aí vai ser 30 dias, um pouco mais do que isso, tem muita farra. Então, direto. Eu por aqui já tô no clima de São João, não sei vocês aí em João Pessoa. Forte abraço pra todo mundo, e a gente já se vê no próximo sábado. Valeu, gente, até mais. Valeu, beijo. Já estamos no clima de São João, inclusive discutindo o nosso programa de São João, hein, Zang? Exato. É, tu mandasse um áudio de 2 minutos pra mim, mas não vou escutar, não. Mas vamos fazer um programa direto de Campina Grande, GG? Vamos fazer um programa lá com o Rodrigo, com o Zang. Tá vendo aquela música? Bota acabar pra berrar, bé, bé, bé, com a fogueira de São João, bé, bé, bé. Acabou, até próximo sábado aqui na rádio, não dá não. Bé, bé, bé, Milão. Com a fogueira de São João, bé, bé, bé. É bem legal, sem limites, é alto astral, sem limites, é diversão pra você e o seu irmão. É bem legal, sem limites, é alto astral. Sem limites, é diversão pra você que tá com a mão. Programa Sem Limites, se volta no próximo sábado. A sintonia da felicidade é sucesso, sucesso. Muitos decibéis à frente. Alô, amigos, aqui fala Anjos da Silva. Deixa eu dizer, agora eu tô também aqui nessa rádio, viu, com o nosso programa Bodega do Maguila. Muita música, imitações, piada sem graça, prêmios, a sua participação também. Tudo isso num programa altamente mais ou menos, especialmente pra você. Conto com sua audiência, hein? É a Bodega do Maguila, o pior programa do rádio, agora também na sua emissora favorita. Bodega do Maguila. Sucesso, sucesso FM. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora! Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Bodega do Maguila! Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila. Hoje nós estamos educados, nós não vamos meter o pé na porta, nós vamos bater, pedir licença. Opa, tudo bem? Pode entrar? Maravilha, vamos tirar o sapato também e entrar respeitosamente aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil com o nosso humilde programa. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila e vamos às atrações de hoje, porque hoje tem estreia de quadro novo aqui na bodega. É o show do Antônio Estralos, o relógio cuco quebrado do Brasil. Hoje vamos falar também de nostalgia, mais precisamente daqueles minigames que tinham 9.999 jogos que você encontrava em qualquer lojinha antigamente, não é verdade? Vamos falar disso já já. E também tocar muita música, atender os pedidos do povo, incluindo o seu, viu? Aliás, já salva aí nosso zap, viu? Pra mandar sua participação. Qual é o nosso zap, Mr. Abraham? DDD 89 99992 7022. Exatamente, não seja um ouvinte silencioso, participe do nosso programa. Aguardo o seu áudio, a sua mensagem. A locução, roteiro, seleção musical, trabalhos técnicos são meus e Anjos da Silva. E vamos agora com a nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia, com Ian José Silva. Um funcionário da prefeitura estava capinando o mato que crescia em um calçamento de pedra, quando um menininho se aproxima dele e pergunta: "Moço, para que você está arrancando esse mato?" "Ah, garotinho, é para deixar a rua mais limpa e tirar os espinhos do caminho para os pneus dos carros não furarem, né?" O rapazinho, não satisfeito com a resposta, continua: "Mas se o mato vai crescer de volta daqui a 2 meses, para que você faz isso?" "Ué, se o mato crescer de novo, eu venho aqui e arranco de novo", disse o funcionário. "Então você vai ficar arrancando o mato eternamente, moço? Olha, deve ser chato pra caramba, hein? Eu que não queria trabalhar nisso a vida toda." "Olha, rapazinho, não era bem o que eu queria, não. Né? Pensando bem, não era mesmo o que eu queria, não." "Quer saber, garotinho? Você me esclareceu." Então o rapaz saiu correndo e pediu demissão ao seu superior. Meses depois, o agora jovem desempregado reencontra o garotinho enquanto andava pela rua. O pequenino pergunta se ele ainda trabalha arrancando mato, e o rapaz diz que não. "Poxa, que pena, porque lá na frente de casa, ó, tá um matagal, você precisa ver, alguém tinha que arrancar aquilo ali." Moral da história: tem gente que te julga mal pelo que você faz, mas quando precisa dos seus serviços, é a primeira em lhe adular. Cuidado com esse tipo de gente. Esta é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila, oba! Muito bem, começando a nossa bodega do Maguila agora em definitivo, mas antes da música, vamos saudar as nossas mais novas rádios parceiras da Rede Bodega Sat, a pior rede de rádios do Brasil, toda semana estreando rádio nova, graças ao bom Deus. Estamos no rumo dos 100, estamos no rumo dos 100, estamos chegando lá. Já são 91, ao que parece, né? 91 emissoras em todo o Brasil, mas vamos aqui saudar os nossos amigos da cidade de Milhã, Ceará e região, que passam a nos acompanhar pela Regional FM 88,9. Abraço, meu amigo Paulo Jefferson, toda essa turma boa aí de Milhã, Senador Pompeu e região. E um abraço mais do que especial às nossas 3 novas rádios parceiras do estado do Maranhão: a galera da Nativa FM 97,1 de Bom Jesus das Selvas, o pessoal de Passagem Franca, que nos acompanha agora também pela Inhumas FM 87,9, e por último, mas não menos importante, a galera de Porto Franco, Maranhão, que nos acompanha pela Porto FM 106,3. É isso aí, muito obrigado, pessoal, pela confiança, pela parceria. Depois eu mando abraço pra todo mundo com mais detalhes. E já que nós estamos chegando aí com força total no Maranhão, vamos começar a nossa bodega de hoje em ritmo de reggae? Pois é, vamos trazer Roberto e Banda e o melô de Toca da Praia. Depois, atendendo o pedido da nossa amiguinha Cícera, lá de Matriz de Camaragibe, Alagoas, vou tocar Bartô Galeno, Não Vou Voltar Atrás. E fechando a sequência, em homenagem a Tina Turner, que faleceu recentemente, que Deus a tenha, um grande ícone da música mundial, vamos trazer Forrozão Tropicália e a versão de uma de suas músicas mais famosas, Te Amar É Tudo. Essas três na sequência para começar, e muito bem, com chave de ouro, a minha, a sua, a nossa bodega do Maguila. Então, aumente o volume! Foi sucesso um dia. A bodega do Maguila desenterra pra você. Porque eu não vou. do Maguila, só se fala em outra coisa. Forrozão Tropicália. Eu não quero ouvir de Forrozão Tropicália, Te Amar é Tudo, em homenagem à eterna Tina Turner, né, que nos deixou infelizmente aos 83 anos, mas a obra dela segue reverenciada também com influências no forró brasileiro, quem diria? Antes eu toquei Bartô Galeno, Não Vou Voltar Atrás, pedido da nossa amiga Cícera, lá de Matriz de Camaragibe, Alagoas, e abrindo a sequência para os nossos amigos do Maranhão, em especial meu amigo Alex Fernandes de Arari, Maranhão, e também o Ronald Luz, lá de São Luís, João Batista também, toda a galera lá da TV UFMA. Toquei Roberto e Banda, Melô de Toca da Praia. É isso aí, é a Bodega do Maguila, que é o pior programa do rádio, mas é pior só na apresentação, porque as músicas são boas, a gente seleciona a dedo, especialmente para nossa audiência mais do que qualificada. Agora, meus amigos, chegou a hora do nosso quadro novo aqui no nosso programa. Sim, é o Relógio Cuco Quebrado do Brasil que tá chegando. Por que Relógio Cuco Quebrado? Né? Porque pelo menos duas vezes no dia ele acerta em alguma coisa, né? E desde já um disclaimer, qualquer semelhança com um certo comunicador de uma rádio aí do Rio de Janeiro é mera coincidência, tá bom? A gente não se responsabiliza. Então vem chegando aí na Bodega do Maguila o show do Antônio Estralos. Aumente o volume. Eu tô sentado nessa mesa faz 3 horas. Levanta pro rádio desligar, o show do Antônio Estralos tá no ar. Levanta pro rádio desligar. O show do Antônio Estralos tá no ar. Vamos juntos cantar. Levanta pro rádio desligar. O show do Antônio Estralos tá no ar. Em qualquer canto do Brasil. Os cafundós do Judas do Brasil. Ziu, ziu, ziu, ziu, ziu. Na bodega você vai sintonizar. A alegria aqui vai faltar. Antônio Estralos na bodega está no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida ligada pelo Brasil. Eu sou Antônio Estralos, desde Espermatozoide, e faço uma promessa pra você. Vamos fazer um excelente programa. Você vai se divertir, você vai se entreter, você vai ficar bem informado. Não necessariamente nessa ordem, mas vamos fazer de tudo pra não ir pro RH no fim do programa. Temos muitas atrações no nosso programa de hoje, começando com a benção do Henrique Cristo. Abençoe, Henrique Cristo. Abençoe, Henrique Cristo. Os ouvintes do programa Antônio Estralos por todo o Brasil. O Pai Eterno Inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe os ouvintes do programa Antônio Estralos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Antônio Estralos, não se esqueça da nossa sinuquinha depois do programa. Opa, pode deixar que eu já vou colar aí depois do fim do programa. Vamos colar pra aquela sinuquinha, né, Henrique Cristo? Vamos trazendo agora os signos do zodíaco. A Xinoca que tá chegando com os presságios pra você, nativo de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem. Alô, Ariano, fique esperto. Cabelo, unha e preguiça são 3 coisas que crescem e precisam ser cortadas de vez em quando. Só não deixe isso pra amanhã. Seu número é o 95. Atenção, você de Touro, fique ligado aí, ó. Taurino, muitas dores de cabeça lhe aguardam neste dia. Já separe um remedinho para aliviar a dor. Seu número é o 21. Você é de Gêmeos? Geminiano, qual é a semelhança entre um fone de ouvido e um rim? É que se um deles para, você ainda tem um sobrando. Seu número é o 2. Os nascidos do signo de Câncer? Câncer, quem fuma, fuma a vida. Não fume, coma churros. Seu número é o 8.224.795. Você é de Leão, fique esperto. Leonino, ganhar no grito é bom, mas preservar a garganta é melhor. Seu número é o 0. Alô, você do signo de Virgem. Virginiano solteiro, uma dica pra você. Instale o Tinder, coloque uma foto fake e veja um milagre acontecer. Seu número é o 4 negativo. A Xinoca volta daqui a pouco com mais presságios pra você ligado no show do Antônio Estralos. Estralando o Brasil, acorda Brasil pra estralar. Ai, meus dedos. Ai, meus dedos. Meus dedos. Vamos agora de informação. O helicóptero rodando a cidade. Notícia. Ô, meu amigo, não bota a vinheta em cima de mim quando eu tô falando, não. Não bota em cima, não, porque fica feio. Bota de novo aí a vinheta, meu filho. Notícia, notícia, notícia. É o repórter Carlos Agadeira que tá sobrevoando aí algum ponto da cidade. Alô, KH. Alô, Antônio Estralos. Estamos sobrevoando, neste momento, o Aeroporto Internacional Padre do Balão, onde um avião está parado no meio da pista porque o piloto começou a discutir com um papagaio que voava do lado da aeronave e começou a chamar ele de corno. O aeroporto foi fechado para pousos e os passageiros foram orientados a esperar até que o papagaio voe ou a polícia prenda o piloto. o que vier primeiro. Vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com mais show. Peraí, quem anuncia o intervalo aqui sou eu. Não se mete não, meu filho, não se mete não. Obrigado aí pelo boletim. Vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais horóscopo, com muito mais coisa no show do Antônio Estralos. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. De segunda a sexta, você curte em nossa programação Almoçando com Música, o seu programa da sua hora do almoço. Convidamos você para juntos ouvirmos o encontro do melhor da música popular brasileira. Desculpe o Aue, eu não queria magoar você. Morena tropicana, eu quero teu sabor. A sua hora do almoço fica mais descontraída com os sucessos da MPB. Música de qualidade na sua hora do almoço. De segunda a sexta, do meio-dia às 14 horas. Almoçando com Música. Apresentação, Virgílio Santana. Alô, amigos, aqui fala Anjos da Silva. Ó, deixa eu dizer, agora eu tô também aqui nessa rádio, viu? Com o nosso programa Bodega do Maguila. Muita música, imitações, piada sem graça, prêmios, a sua participação também. Tudo isso num programa altamente mais ou menos, especialmente pra você. Conto com sua audiência, hein? É a Bodega do Maguila, o pior programa do rádio, agora também na sua emissora favorita. Bodega do Maguila. O pior programa do rádio está de volta. Guarabira! Hoje, promoção dos supermercados Guarabira. Leite de burro em pó, pacote 500 gramas, R$10,99. Contra filé de gato siamês, o quilo sai a R$24,90. Meio quilo sai a R$14,99. Arroz cadela, pacote de 5 quilos, R$20,99. Suco de milho, quero dizer, cerveja, água pura, lata, R$5,99. Sabão em pó Maradona, pacote 500 gramas, por R$19,82. Sabugo de milho higiênico, pacote com 4 unidades, por R$8,99. Sabonete deputado, ideal para lavagem de dinheiro, R$5,13 a unidade. Neste fim de semana, as lojas estarão abertas somente por meia hora ou enquanto durarem os estoques. Vai lá! Ai, minhas costas! Guarabira, nada costas. Por você. E se for bebê, me chame. Antônio Estralos, Antônio Estralos, você tá me devendo. Atrás de você, Antônio Estralos. Ei, que é isso? Eu tô fora. Devo, não nego, pago quando puder. É a Chinoca que tá voltando agora com mais presságios para os nativos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Você de Libra, tome teto e fique atento aí, ó. Libriano, se você come demais, passe longe da balança. Afinal, só ganha peso quem se pesa. Seu número é o 56. Você de Escorpião, fique ligado. Uma mente sem descanso é como um controle remoto sem a tampinha traseira. Toda hora as pilhas caem. Seu número é o 3,5. Sagitário. Se existem migalhas de pão na mesa, é porque em um determinado momento alguém comeu pão ali. Seu número é o 85. Você é de Capricórnio. Uma toalha molhada seca, mas para isso ela precisa de tempo. Paciência, capricorniano. Tire a toalha de cima da cama. Seu número é o 430. Alô, você de Aquário. Os astros indicam para você. Usar a cabeça para tudo é sempre bom, menos quando você tentar pregar um prego na parede. Seu número é raiz quadrada de 27. Você é de peixe. Pisciano, seu dia vai ser maravilhoso. Tão bom que você vai dar bom dia a cavalo. Mas cuidado se o cavalo responder de volta. Seu número é o 47. A Chinoca volta assim que for possível com mais presságios do zodíaco. Até a próxima, Chinoca. Obrigada, Antônio Estralos. Até a próxima. Antônio Estralos. É a simpatia que tá chegando agora no show do Antônio Estralos. Simpatia pra deixar a casa limpa no passe de mágica. Vai lá, Vela. Ou, quer dizer, vai aí, Noizinha. Simpatia pra deixar a casa limpa num passe de mágica. Pegue uma vassoura, uma pá e um lixeiro ou sacola. Segure a vassoura firmemente com as duas mãos e repita 30 vezes. Vassourinha, vassourinha, purifique o chão que piso e deixe tudo bem limpinho. Enquanto você repete as frases, mova gentilmente a vassoura de um lado para o outro por todo o cômodo. Depois, junte a sujeira com a pazinha e jogue no lixeiro ou na sacola. Repita o mesmo ritual em todos os outros cômodos da casa e depois jogue o lixo para o caminhão recolher. Mas atenção, a partir de 24 horas, a simpatia perde o efeito. Então tem que repetir ela todo dia. Fazendo com fé. Dá pé. E chegamos ao final. Numa próxima oportunidade estaremos juntinhos novamente. Até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil. Show, esse é o show. Antônio Estralos é um boçal. Show, esse é o show. Tá na bodega, é fenomenal. Bodega do Maguila, vencendo o baixo astral de goleada. Aí você ouviu o show do Antônio Estralos, que beleza, meus amigos. Agora chegou a hora da gente mandar abraços pra gente que se liga na gente. Aquele abraço! Exatamente. Ó, como a gente tá chegando agora, né, nas 100 afiliadas, eu vou mudar um pouco aqui o formato da Hora dos Abraços. Sim, porque se eu for falar só o nome das rádios, demora uma eternidade e você não vai gostar. Então vamos fazer o seguinte, eu vou mandar um abraço aqui mais do que especial aos nossos amigos Anderson Lima, Renato Silva e Dolode também, nosso amigo Miguel Dolode, que estão sempre apoiando a gente aí, na verdade. E vou mandar um abraço mais do que especial ao pessoal que nos segue no Instagram. Sim, a galera do Instagram, @bodegadomaguila. Você ainda não segue a gente? Tá perdendo tempo, porque lá, ó, me atrapalha tudo, que beleza. Porque lá a gente solta as novidades do nosso programa, solta trechos dos programas antigos, solta imagens, vídeos engraçados. Tá tudo lá, Bodega do Maguila, @bodegadomaguila. Siga lá a gente. Abraço, meus amigos, aqui. O Vitor Vala, do jeito, fez eu recarregar aqui. Parabéns, é, parabéns. Deixa eu mandar um abraço aqui ao Vitor Jardim, também o Mauro Barros. Oh, meu Deus, o Coisa aqui não quer colaborar, o Instagram tá saindo. Eita, Zuckerberg, eita, lagarto, é o réptil. Vamos lá, Mauro Barros, abraço, lá de Aurora, Ceará. Web Rádio Retrô de Rondonópolis, Web Mix, nossa parceira lá de Barbacena. Pessoal também da Rádio Pontas, Mr. Binho, Mário Lúcio, pessoal da Mochuara FM, João Carlos, Murilo Augusto, meu amigo Josimar Medeiros, rapaz, Josimar. Lá de Barbacena, Minas Gerais, Josimar é um negócio engraçado, porque ele fica mandando foto de comida pra gente, pra deixar a gente com inveja. No Dia das Mães ele mandou a foto da mesa cheia, mesa farta, né? É bom, né? Deus abençoe, que mesa cheia e confraternização em família é sempre bom. Abraço aí, meu amigo Josimar, João Lucas de Lima também, Fernando Noronha, Phelps Macfercos e toda essa turma boa que nos segue no Instagram, @bodegadomaguila. E um abraço mais do que especial também a nossa ouvinte Cris, lá da cidade de Joinville, em Santa Catarina, audiência mais do que qualificada. Ouvi a gente lá pela rádio CNS. E falando em Santa Catarina, estendendo um abraço aqui ao meu amigo Carlos Bueno, o pessoal lá de Itajaí, da Rádio Ondas Caipira. E já que falamos em rádio CNS, tem um áudio aqui do nosso amigo Carlos Nonato. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Carlos Nonato, diretamente lá de São Bernardo do Campo. Fala! Olá, Ian José Silva e ouvintes do Bodega do Maguila. Eu sou o Carlos Nonato, da Rádio CNS. Opa. São Bernardo do Campo. Em São Paulo. E hoje eu quero fazer meu pedido. Peça. Quero ouvir a música Embolada, com Arnold Rodrigues. Ótima pedida. Forte abraço a todos os ouvintes do Bodega do Maguila. Valeu, meu querido. Faz que nem o nosso amigo Carlos Nonato. Mande mensagem pelo DDD 89-999-92-7022, tá bom? Pode mandar, que se a gente não tocar teu pedido hoje, a gente toca na semana que vem. Ele pediu e vai ouvir Arnold Rodrigues Embolada. Depois é a hora dela. Agora, a música da Márcia Ferreira, que o Adilson pediu. Exatamente, Adilson pediu e vai ouvir Márcia Ferreira na Dança do Amor. E pra fechar, já que a bodega é uma salada musical, vou trazer Oba Oba Samba House, I Love You Baby. Essas três carimbadas em mais uma sequência de ouro aqui na sua bodega do Maguila, já que a gente volta. Nossa Senhora! Olha aí, rapaziada, negócio é o seguinte, sabe como é que é? Vai rolar um som de embolada? E eu quero que todo mundo prestigie, moro? Aí já tá rolando, vai rolar esse, depois rola outro. É, fui! Vamos lá! Bebo e não pago no bato, balaco, bato. Foi um Deus, foi o bato que pagou pra eu beber. Gosto do gosto desse tal de tira-gosto. Guarde um pedaço pra mim que eu tô disposto pra comer. E o bar do Belinho tá lotado. E um bebum bebe cana no balcão. Vai no boró, aí o boró. E tá rolando um som de embolada. É Vicente Nilzinho no salão. Lá no salão. Bebe não pago no barco, balaco, barco. Foi um Deus, foi o barco que pagou pra eu beber. Gosto do gosto desse tal de tira-gosto. E guarde um pedaço pra mim que eu tô disposto pra comer. Tataru bola, tataru também com a sola na bola. Do mundo inteiro na bola você não dá. Sou esquentado e não monte no meu cangote. Se monta, leva chicote, morre doido de apanhar. Tará. Batata, eu sou irmão vilão do Gero que abri um cemitério com a ponta do seu cunhar. Você não dá, não dá, você não vê, não viu quando o macaco subiu fazendo pelo sinal. Bebe no barco, barco, barco, barco. E foi um Deus, foi o barco que pagou pra eu beber, pra eu beber. E desse tal de tira gosto, guarde um pedaço pra mim que eu tô disposto pra comer. Se eu der um tombo, se eu der outra serra vira, cai dentro da mangambira, eu corro mais do que brear. Eu dou um pulo e a tamanha ligeireza, eu quebro o tamborete, mesa e cadeira de balançar. Quero beber, quero pagar, sem dar vexame, é batata, cebolinha, é macaxeira do Pará. Você precisa ir na fazenda do azeite, onde cabra não dá leite, bode velho da mamá. Bebe na pago no bato, balaco, baco, foi um Deus, foi o barco que pagou pra eu beber, pra eu beber. E desse tal de tira gosto, guarde um pedaço pra mim, que eu tô disposto pra comer. E vindo de Serra Talhada, eu passei em Santa Rita e me deram um laço de fita pra eu botar no meu ganzá. Repara mesmo, é meu ganzá lindo, segura a bola, menina, e lá tá madeira pra lá. E vá na casa do ferreiro e pague lá com seu dinheiro e mande fazer um ganzá. Mas diga a ele que não faça ganzá gogo, que eu tô com dor no pescoço e não posso balançar. Bebe na pago no barco, barco, barco, barco, foi um Deus, o barco que pagou pra eu beber, pra eu beber. E desse tal de tirador, te guarde um pedaço pra mim, que eu tô disposto pra comer, pra eu comer. E no barco, barco, barco, foi um Deus, foi o barco que pagou pra eu beber, pra eu beber. E desse tal de tirador, te guarde um pedaço pra mim, que eu tô disposto pra comer. Bebe na pago, é no barco, barco, barco, barco, foi um Deus, o barco que pagou pra eu beber, pra eu beber. Bodega do Maguila, oba! I love you, baby. Tudo que eu queria era ouvir você dizer I love you, baby, I love you, baby. Tudo que eu queria era ouvir você dizer I love you, baby. Você tem um jeito negro, doce, todo especial, que me deixa alucinado, louco, fora do normal. Na balada tem um jeito próprio que me faz tão bem. Queria ter você sem dividir com mais ninguém. Sou um cara de família, muito bem criado. Sou um bom partido, bem remunerado. Você diz que não, não dá condição. Fiz um samba raso pra tocar seu coração. É repetido 44 vezes. Tá aí! Ei, maravilha! Você ouviu Oba Oba Samba House, I Love You Baby, música, se eu não me engano, de 2013, já 10 anos atrás, caramba! Antes eu toquei Márcia Ferreira na Dança do Amor, pedido do nosso amigo Adilson, lá de São Paulo, e abrindo a sequência, atendendo o pedido do Carlos Nonato, lá de São Bernardo do Campo, eu toquei Arnon Rodrigues, Embolada! Vamos agora de mais abraços pra gente que se liga na gente! Aquele abraço! Exatamente, mandando um abraço aqui às nossas novas rádios parceiras, pessoal lá de Bom Jesus das Selvas, Buriticupu, no Maranhão, também ligados na gente pela Nativa FM 97,1, abraço meu amigo Jean Brasil, também a galera de Porto Franco, Maranhão, da Porto FM 106,3, meu amigo Valdir Chaves, a galera também de Passagem Franca do Maranhão, da Inhumas FM 87,9, meu amigo Joacir Lopes e toda a galera aí de Passagem Franca ligados na gente, pessoal também de Milhã, Senador Pompeu, que tá escutando a gente pela Regional FM 88,9, o pessoal da Elite FM Web também de Russa, Ceará, meus amigos da Rádio Metró que nos escutam aí. Na Rádio Metrô a gente passa no horário especial, né? O horário de podcasts. Um abraço também ao pessoal da Planet Web Rádio, de Franco da Rocha, São Paulo. O pessoal de Natal, meu amigo Cleiton Costa, aquele abraço. O pessoal aí da WRB também. Pessoal de Brejinho, Pendências, meu amigo Paulinho do Porto, aquele abraço. A galera também do Rio de Janeiro, meu patrão Ricardo Franklin. Pessoal da Novas Ondas FM 99,5. Pessoal também do Piauí, não posso esquecer, né? A galera de Teresina, da Rádio JK7, meu amigo amigo João Kelver. Também Fronteiras, Vila Nova do Piauí, Regeneração, Piripiri, Piracuruca, pessoal da Rádio Alternativa Web, pessoal também de Pernambuco, né? Ibirajuba, Carnaíba, Caruaru, toda essa turma boa também, Estado do Pará, Mato Grosso, meu amigo professor Chicão, pessoal da Satélite FM de Primavera do Leste, aquele abraço. Abraço também, deixa eu ver aqui porque o tempo tá corrido. Vamos lá, mandar um abraço também ao pessoal da Bahia, alô galera de Pojuca, também meu amigo DJ Ratão, lá de Santa Maria da Vitória, pessoal da Nativa FM 99,5. Falando em DJ, eu lembrei de uma boa aqui, que é do cara que chegou na padaria. Ele disse assim: meu nome é Djalma e eu quero um suco de laranja. Aí o atendente não entendeu, perguntou: é, de quê? Djalma. Oh, que porcaria. Abraço ao grande Futeira. Grande Futeira que nos contou essa piada. Grande perfil do Facebook, Futeira. Enfim, um abraço aqui também ao pessoal de Ubatã, Bahia, Campo Formoso. Pessoal também de Salvador, da Rádio Nova Onda Web. Ceará também, já falei. Alagoas, galera de Matriz de Camaragibe, São José da Tapera, Arapiraca e de Palmeira dos Índios. Agora, meus amigos, nós vamos pro intervalo, né? Vamos garantir o leite dos nossos futuros e daqui a pouco eu vou falar de minigames de feira. Aqueles minigames que você comprava, aquele quadradinho, aí vinha meio mundo de jogos, né? Hoje em dia eu acho que nem vende mais. Talvez ainda venda, mas é difícil de encontrar. Vamos tocar mais música também e falar mais besteira aqui na sua Bodega do Maguila, que vai pro intervalo 2 minutinhos só, viu? Sai daí não, já que eu volto. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Alô, ouvintes da rádio, eu sou André de Brito. Estou convidando você para, neste domingo, a partir das 10 da manhã até o meio-dia. O ouro no ano passado subiu sem parar. Dose dupla para você. Programa Amado Batista e clássicos do rei. O meu endereço tá na internet, clique para amado@.com. Vamos resolver de vez. Acompanhe o melhor da música brasileira com um dos melhores cantores do Brasil. Programa Amado Batista e clássicos do rei, com o rei Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Cara que pega você. Domingo, às 10 da manhã, eu espero você. Vem morena, vem amar. E até domingo. Cada dia da semana, esperando esse domingo. Sucesso FM. O pior programa do rádio está de volta. Muito bem, de volta aqui com a sua Bodega do Maguila para mais de 90 rádios em 21 estados. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. E antes da gente ir de mais música, eu tava relembrando esses dias um negócio bacana, mexendo aqui nas minhas coisas. Eu encontrei um minigamezinho de feira, daqueles que você comprava, né, que a mãe da gente comprava, daqueles grandão assim, grosso, feito um pincel piloto. Né, da grossura de um pincel piloto, vinha só a telinha verde, aí você já ligava e vinha aquele barulhinho. E aí você selecionava lá os jogos, né? Tinha meio mundo de jogo, eu lembro bem. Dizia que tinha 10 mil jogos, mas a verdade é que eram 27, né? Um para cada letra do alfabeto, e em cada um deles você podia escolher 100 níveis de dificuldade. Quanto mais alto o número que você digitava lá, maior era o nível de dificuldade. Alguns joguinhos desses que eu me lembro com grande afeição, né, eram os de Tetris, né, que é aquele jogo de encaixar as pecinhas. Eu já passei dias e dias, eu cheguei a zerar Tetris, sem brincadeira nenhuma, zerei Tetris, só não tenho como provar porque eu não tinha como fazer gameplay na época, mas eu já zerei Tetris sim. Já zerei também aquele jogo dos carrinhos, né, eu gostava de jogar porque tinha o de duas pistas e o de três pistas. Eu gostava de jogar no de três logo, porque é dificuldade hard. né? E eu já cheguei a zerar também, só não tenho como provar, mas eu zerei. Tá bom? É a minha palavra. Não sei se vocês acreditam, mas eu já zerei. E o jogo da cobrinha também, né? Que depois foi também para os celulares da Nokia, aqueles Oi de Bomba também tinham, né? O jogo da cobrinha eu também jogava direto, né? Mas eu errava muito. Só pra ouvir o que era o barulhinho quando estourava. E tinha um game over, aí tocava de novo a musiquinha. Quem ouve pensa que é doido. Mas resumindo isso tudo, eu pensei nisso porque a gente jogava isso e não ficava lesado da cabeça. Né? Diferente de hoje, que qualquer menino, qualquer adolescente com celular, com acesso a Kawaii, TikTok, YouTube Shorts da vida, fica lá o dia todo vendo essas porcarias. Atrofia o cérebro, é sério. Até mesmo a paciência para ver vídeos mais longos, estudos científicos comprovam isso, tá diminuindo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou propor um negócio, da gente tirar o TikTok das crianças e dar um minigamezinho desses. Porque com certeza vai estimular mais o cérebro, o raciocínio físico, mental, o raciocínio físico, ó, raciocínio lógico das crianças, né? E vai fazer com que elas se desenvolvam melhor do que ficar vendo TikTok, do que ficar vendo dancinha e mulher pelada o dia todo, né não? Então, agora que a gente já teve esse momento aqui, nostalgia, vamos agora de mais música, né? Vamos atender o... Não tem pedido ainda? Ah, rapaz. Ah, então vamos tocar aqui da sequência mesmo, né? Tô aguardando seu pedido, inclusive. 89999927022. De novo, Mr. Abraham. DDD 89999927022. Vou trazer agora Evaldo Cardoso. Pense antes de partir. Depois eu trago Sidney Magal. Sidney Magal. E ele canta pra gente um de seus grandes sucessos, A Moça. Música belíssima, né? Então essas duas carimbadas, direto da vitrolinha da bodega do Maguila. Daqui a pouco a gente volta pra passar a régua e fechar a banca. Te encontrei jogada na rua, sofrendo sozinha, sem ter abrigo, correndo perigo no mundo da dor. Seu rosto manchado, cicatrizado da desilusão. Te levei pra casa, te dei minha vida e o meu coração. E agora você vem dizer que vai embora, dizendo que tudo que eu fiz nada valeu. Depois que te dei minha vida, vai me abandonar. Tudo que eu fiz esqueceu, finge não lembrar. Pare e pense mais um pouco antes de partir. As portas estarão fechadas se um dia voltar. Te encontrei na tristeza e te fiz sorrir. Vai, eu não posso impedir. Vai, eu não posso impedir. Se um dia voltar, te encontrei na tristeza e te fiz sorrir. Vai, eu não posso impedir. Vai, eu não posso impedir. Você está na Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. A moça já não sorri, nem mostra o seu coração. Sem silêncio as horas, só com sua solidão. A moça não diz mais nada, quer ocultar sua dor. Não quer mostrar a ferida, ferida feita de amor. Sabe que eu a vi rezando em frente do altar, com seu véu branco, o rosto triste por alguém que já não está. Ela não sabe que eu a vi. Espero o regresso de alguém que não voltará. Ele esqueceu-se da moça, a moça não esquecerá. Ele esqueceu-se da moça, a moça não esquecerá. Sabe que eu a vi rezando em frente do altar, com seu véu branco, o rosto triste por alguém que já não está. Ela não sabe que eu a vi rezando em frente do altar. Aí você ouviu Sidney Magal, a moça. Antes eu toquei Evaldo Cardoso, Pense Antes de Partir. Pois é, meus amigos, porque a dor do parto é grande, mas nós temos que partir. Na verdade, estamos chegando aos instantes finais do nosso programa de hoje. Mas semana que vem nós estaremos de volta com mais um programa. Eu espero contar com a sua audiência e com a sua participação neste mesmo bate-horário, neste mesmo bate-canal. E lembrando para você que nós temos o nosso site, bodegadomaguila.com.br, onde você encontra todos os nossos quadros, as íntegras do programa também. Você acessa lá o nosso WhatsApp, tem todas as informações lá. Até quem quiser transmitir nosso programa, tem lá o nosso formulário de cadastro, tá bom? Para você ficar por dentro de tudo que acontece no pior programa do rádio, bodegadomaguila.com.br, e também a nossa arroba no Instagram, arroba Bodega do Maguila, minha arroba pessoal, Ian José Silva Locutor, IAN José Silva Locutor, tá bom? E pra encerrar, vamos trazer um pouquinho de samba também. A gente já tocou samba mais recente aqui, vamos trazer uma das antigas, Os Originais do Samba, aquele conjunto do qual o Mussum dos Trapalhões fazia parte. Eles cantam pra gente Vou Me Pirulitar, né? O sinônimo de ir embora. E é com essa que a gente finaliza a nossa Bodega do Maguila de hoje. Nos vemos semana que vem, hein? Se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou embora. Estamos chegando no programa de número 100, hein? Com fé em Deus vai dar certo. Até a próxima, pessoal. Cuidem-se. Quando a saudade chegar, não estarei mais aqui. Vou me pirulitar, eu vou me embora. Oh, está na hora. Oh, por isso eu vou me embora. Oh, está na hora. Oh, não quero mais ficar sozinho, sem ela e sem carinho. Veja, eu trago quatro fotos, uma visão da realidade, da minha pura fidelidade. E eu vou por ela, por isso eu vou me embora. Oh, está na hora. Oh, por isso eu vou me embora. Oh, está na hora. Oh, ela manda em mim. saudade de chegar. Não estarei mais aqui, vou me perulitar. Eu vou me embora, oh, está na hora, oh, por isso eu vou me embora, oh, está na hora, oh. Eu não quero mais ficar sozinho, sem ela e sem carinho. Veja, eu trago passo forte, uma visão da realidade, da minha pura fidelidade. E eu tenho por ela, por isso eu vou me embora, oh, está na hora, oh, por isso eu vou me embora, oh, está na hora, oh. Ela manda em mim, ela mora no meu coração, ela é minha rainha, ela é a dona do meu barracão. Por isso eu vou me embora, oh, está na hora, oh, por isso eu vou me embora, oh. Você ouviu o pior programa do rádio brasileiro. O melhor da programação online, você ouve aqui. Ouvinte sucesso. Sucesso. Vinte e duas horas e quatro minutos.